Olá, amigo ouvinte. Vocês estão ouvindo essa edição extra do Mosqueteiros essa semana, porque nós decidimos que o bônus da semana passada ficou tão bom que a gente iria disponibilizar no feed. Então, se você gostar desse bônus, quiser ouvir as outras 26 edições que a gente já lançou, porque essa é a 26, mas a gente lançou essa semana a 27, é só você acessar mosqueteiros.net/assine, você vai participar do nosso grupo. Tem bônus, tem dois ou três bônus que a gente gravou com ouvintes da galera que é apoiador, que fica sempre bem legal. Então, se você gostar do conteúdo, quiser mais mosqueteiros na sua semana, considere assinar, ajude a gente a manter o projeto e participa aí, porque é bem legal. Falou, valeu! Zé Pinguela, o garotinho lindo do forró. Ô, garapa, meu amigo! Mas uma dor de bacabal em fevereiro passado, deu um beijo tão danado que abalou a cidade. O leão quebrou a grade, saiu da jaula e correu. O sol desapareceu, a lua deu a parada. Tudo isso só por causa do peito que a doida deu. O vigário Baltazar tava celebrando a missa, quando sentiu a carniça, abandonou o altar. Fechando o bodega e bar, a cidade apodreceu. A prefeitura entendeu que havia necessidade de acatar a calamidade do peito que a doida deu. Olá, vocês estão ouvindo mais uma versão do Mosqueteiros e eu estou confuso de como começa o bônus, já ia mandar um parabéns. E eu tenho aqui comigo ele, que tá um pouquinho triste, pra baixo, doente, e vai se animar agora nessa gravação, Gabriel Góes. Olá, meu querido ouvinte. Caralho. Estou um pouco triste, porém vou me animar robótica. Um pouco nessa gravação. Cyborg. E tenho também comigo ele que vai animar o Gabriel nessa gravação, com a sua alegria e setinha pra cima, Joe Herbert. Nós somos aqui a verdadeira dupla perfeita, o Gabriel, né, e eu, Robocop gay. Não, saiu errado. Não. Já tá animando. É risada do robô essa daí? É, pô. Isso foi muito engraçado. Hoje nós vamos contar... Aliás, contar porra nenhuma. É, ler as perguntas que os ouvintes mandaram. Que legal. Você tá ligado que tem gente que faz podcast assim, né, Diogo? Ah, tem nada, pô. Tem não. Mano. Tem. Mano. Não tem, pô. Aquele velho esquema já chato que eu falo toda semana. Quando você aponta o dedo pra alguém, tem quatro apontados pra você. Mas eu acho zoado quem fica escrevendo roteiro pra podcast, hein, mano? Tipo assim, tudo, 100%. O cara escrever uma guiazinha e etc, beleza. Agora, eu já participei de podcast onde o cara escrevia 100% do aí conteúdo. Aí não, patrão. É bom ter uma pauta pra você se guiar ali e tudo, pra não se perder no meio do conteúdo. Agora, tem algum recurso que eu preciso utilizar, porque minha memória é péssima. Então, quando eu tenho que fazer alguma participação em algum podcast que tem algum conteúdo que eu preciso levar, alguma coisinha eu anoto, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer. E já tem podcast que eu gravei, que toda vez que eu ouço, eu falo, puta que pariu, eu não falei daquilo. Que isso é mó merda. Tipo, por isso que eu não escuto podcast que eu participo, tá ligado? Mano. Ah, então, isso aqui é foda. Porque eu fico, porra, devia ter falado isso. Isso, ou o cara fala tal coisa e eu respondo, mas não adianta mais, porque a gente não tá mais gravando. Exatamente. Né? E o foda do podcast é que é assim, por exemplo, podcast sobre Donkey Kong Country. É aquele lá, tá ligado? Tipo, olha, eu vou fazer uma errata. É, você não vai ter outra chance, né? Se você não falou a informação que tinha que falar, afim, já não falou. Aí é foda. O jornal. Ah, eu ia falar, em jornal ainda tem a errata, erramos. É, exatamente. Em podcast não tem. Falando em jornal, hoje rolou uma. Dividi com vocês um tempo atrás aí do meu desespero de pessoas idosas de jornal querendo ligar pra falar qualquer coisa. Uhum. Hoje eu mandei pra véia um link de um texto que a gente tinha que publicar no jornal deles, no site do jornal deles, e aí eu coloquei. Link para o conteúdo. Aí era o link do Google Drive com o texto lá que é só eles copiarem e colarem. Link para a foto que irá ilustrar a matéria. Aí era um link de um banco de imagens gratuito, que a gente usa, e porque é gratuito, obviamente. Pode usar em qualquer lugar. Só uma imagenzinha qualquer lá de uma mulher comprando online. Aí, a véia me responde um e-mail assim, olá, Evandro, pode me mandar a foto para ilustrar a matéria? Ah. Aí eu falei, caralho, será que eu só pensei que eu colei o link da foto e não colei? Porque às vezes a pessoa está louca de droga. Aí eu subi o e-mail e tava lá, exatamente desse jeito, mano. Bom dia, Diogo. Segue anexo o novo texto para colocar no site. Link para o conteúdo, 2 pontos e o link. Link, estava escrito exatamente do jeito que ela colocou, mano. Link para a matéria, link para a foto que irá ilustrar a matéria. 2 pontos e o link. Aí eu fui e coloquei. Está no primeiro e-mail. E coloquei o link de novo. Aí ela foi e respondeu assim. Ok, pode me mandar os créditos? Hã? Diogo, É um site gratuito. Você tá falando, caralho, que é gratuito, né? É, entra lá, entra lá. Aí você vai ver a foto que é. Aí você clica o botão direito, salvar imagem como, você tem a foto. Aí você tá vendo que é um site de imagem gratuita que qualquer imbecil pode usar? Você usa, caralho. É, mas que é crédito, jornal, mano, né, brother? Esse cara tá acostumado. Porra, tipo... Eu falei, eu me recuso. Eu me recuso a entrar e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do que tá escrito lá. Escreve. Aí eu respondi, é o mesmo link, só isso, é o mesmo link. Vamos ver se ela vai se ligar, ela não respondeu até agora. Ela vai colocar assim, imagem, dois pontos, internet. Fonte, não, fonte, é o mesmo link. Arial 12. É, Arial 14, negrito. Todo mundo, mano, essa galera vai usando a internet, me dá um desespero. Meu Deus. Cadê o crédito? Não mandou o crédito, esses jovens. São tudo cringe. O e-mail. Acha que a internet é assim, vai pegar foto dos outros e usar de graça. Se precisar de fotógrafo, tem o nosso aqui, cobra R$200 fazer uma foto pra você. Mano, tá maluco. E é, esse bônus a gente vai responder perguntas. A gente tava com zero perguntas, veja você. Postei lá no grupo que o formulário tava vazio e triste, que as pessoas podiam mandar perguntas. Mandaram nada mais nada menos que 2 dezenas de perguntas. Caralho, 20 perguntas, então o pessoal está sedento que a gente responda perguntas. Começando por ele, Kirbo, entre parênteses, o Alisson, grande, que é um dos ouvintes mais ativos aí no nosso grupo do Telegram. Mano, pergunta capciosa, mas eu acho que dá pra gente filosofar em cima. Se uma gota de porra... Já começa. Meu assim, Deus. Ó. Começou bem. Se uma gota de porra tem mais vida que uma gota de sangue, por que o Drácula não chupa pinto? Meu Deus. Não é, não, não é uma questão? Caralho, parça. Porque o negócio dos vampiros é o sanguinho ali. Dá uma amada no sanguinho. Dá uma mordida no pescoço e mandar um sanguinho. Porque ele quer mais vida, é isso? A ideia do... Porque eu achava que ele gostava do sangue, porque... Ok, ele vai viver mais, mas era por causa do... Toda uma questão... Do gosto? De sabores e coisas não, do tipo. Não, mas não tem o lance de ele precisa do sangue, porque senão ele morre, mano. Pois é, mas... Quer dizer então que... Ele precisa de vida, aí se ele tomar uma porra, é melhor pra ele vai viver mais. Então, mas a ideia é essa. Milkshake, pô. O vampiro não tá drenando a vida da pessoa quando ele tá bebendo sangue? É, às vezes rola engravidar um vampiro, né, também. Aí vai ter uma vida dentro da vida, né? Já pensou o vampiro chupa um pescoço e engravida, Diogo? Pois é, chupando um pau, ele tá perto de acontecer, né? Agora imagina o vampiro te abordando na rua, Gabriel. E aí você não tá afim de deixar uma marca no pescoço, porque é foda, né? Cá entre nós. É. Não é, mano, não é um negócio ainda bonito. Ainda mais se você é casado, aí você a marca do crime, né? Aparece. Aí você, né, fala, não, você negociando com o vampiro, porra, fala, mestre, tem como de fazer um meio bolado, não? Em vez de você levar meu sangue, você levar outra coisa? Aí ele, tipo o quê? Aí você coloca o House em cima do Uber. Você já ouviu falar do House em cima do Uber? Você já ouviu falar, não? Como assim, cara? Diz não, que nada. Tem essa aqui, que diz que... É um código? Atenção, aviso do banco, diz que tem esse código. Se você colocar, ou é o motorista, sei lá, colocar o House... em cima do Uber, quer dizer que você quer uma chupada. Eu imagino assim, se você for no Uber e o Uber for vampiro, você bota um Raulzinho em cima assim. Mas de onde você tirou isso, mano? É sério, tem o YouTuber lá, que é Uber, ele falou isso e outras pessoas já confirmaram, disse que é verdade. Caralho! Cara, mano... Na lata driver. Na lata aí, driver, deve ter... Meu Deus. Mas a pessoa que não sabe desse rolê e simplesmente não, colocou então, um House na inocência. Você entra de dúvida, tá lá, porra, no House e fala... Aí você vira e fala... Você vai pegando o House e já vai falando assim... Porra, acho que eu vou chupar, né? Você tá falando do House, né? Mano. Aí o cara fala bem assim, ô, vai, você vai chupar, você vai, com certeza você vai chupar. É foda, tem que tomar cuidado, brother. Tá maluco? Tá amarrado. É a versão boquete do Sherecard? Pode ser. É o boquete card. Boquete card. Não, mano, tipo assim, o cliente não tem o que fazer, ele pode simplesmente não saber e ficar de trouxa e vida que segue. E aí o cliente que sabe, ele vai dar aquelas olhadas, etc. Uhum. O meu medo é o coitado do Uber que não sabe disso daí. É, pois é. Primeiro dia do cara, ele vai trampar de Uber, aí ele mete um house em cima, porque sim. É. E aí o cliente que sabe, já entra, fala, eita, é hoje. É hoje que eu economizo um dinheiro. E se ele for um vampiro, ele ainda vai ganhar uma vida a mais ainda. Exato. Vida extra. Olha, cuidado pra você. A gente fica com dúvida agora se a gente encontra um House em cima do Uber ou um vampiro dentro do Uber, né? Os dois são meio perigosos. Vampiro chupa o House e chupa o Uber. João Felipe perguntou, quem dos três tem a risada mais escandalosa? Ah, acho que sou eu. É uma briga boa, hein, mano? Se bem que é, o Evan dá uns gritos foda de risada. É que depende do... depende. Se eu for um negócio que eu fico muito surpreso, eu sei que eu dou uns berros muito zoados. Pior que... E o Gabriel também dá uns gritos literalmente, sim, tá ligado? Nós somos 3 hienas, cara, pra dar risada. O Gabriel, quando tem a brisa roubada, ele dá... Mano, eu pela voz do Gabriel, eu sei que ele tá tendo espasmos corporais. Uhum. Não é só a risada, tá ligado? O cara ri e dá aquele tremelique na cadeira. Eu sei quando o Evandro ficou puto que ele faz o... O gritão. Yuri Neto, o que vocês estão fazendo na pandemia para manter a saúde mental em dia, além de terapia? O novo hobby, jogando videogame, aprendendo a cozinhar coisas diferentes? Essa é a pergunta do ano. Em todo lugar que você abre pra perguntas, a galera manda essa. É. Cara, o meu novo esquema agora, eu até falei pro Gabriel antes de começar a gravar aí, é simplesmente meter o celular no modo avião. Foda-se. Dia cara, de semana. Isso é muito bom. E aí, esses dias eu descobri, Evandro, eu burro que sou, cringe que sou, eu descobri que dá pra você deixar o celular no modo avião, mas se manter ele conectado na internet, que é porque eu tava recebendo muita ligação de qualquer pessoa. Não, mas pessoa, você tá fazendo errado, aí não adianta nada, cara. Não, mas não é porque nesse caso não era bem que eu não tava querendo notificação. Eu tava querendo fuçar meu Twitter sozinho, quietinho, e sem ninguém me encher as paciências, tá ligado? Aí eu descobri que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, achei maravilhoso, cara. Mas você tá fazendo a melhor meu ainda, Deus. Que é o negócio é você tá online. Se você tá online, podem te encher o saco. O meu modo avião é modo avião mesmo. Não tá nem o Wi-Fi, nem o dados ligado. E aí, filho, estou nômade. Desde hoje cedo. Estou no Slack do trabalho, porque tem que trabalhar, as contas têm que ser pagas. E aí eu falei que o pessoal trabalha o dia inteiro. Trabalhei feliz o dia inteiro. E mandei mensagem pra vocês de manhã, pra combinar a gravação. E mandei a mensagem lá no grupo pra falar das perguntas aqui, pra pedir a pergunta pra galera. E a minha ideia agora é voltar a ficar online de novo só quarta-feira, na hora da gravação do 99. A gente tá gravando numa segunda de noite. Que eu fiz isso antes, numa quarta-feira também, só que foi só de manhã pra tarde. Foi algumas horas. E foi uma alegria. E aí agora eu quero tentar ficar de um dia inteiro, 24 horas offline. Sem Instagram, sem... Alguém morreu, né? Evandro morreu. Morreu? Evandro de Freitas morreu? Australopithecus, foi exatamente isso. Eu tava explicando que eu quero ficar offline, não sei o quê, aí tudo. E aí ficou, caiu, né? A internet. Ficou. É. Deu certo. Caiu a internet no meio da gravação. Prova que a vontade de eu querer ficar afastado da galera por um tempo é real. Mas, zoeiras à parte, eu tô tentando realmente fazer isso. Tipo, final de semana usar menos internet e ler, jogar videogame só e ficar de boa. E essas outras coisas que ele comentou eu já fazia, que era cozinhar e etc. Estou muito me segurando pra não tentar aprender algum instrumento, hein, mano? Vocês que são músicos aí... Ah, não cara. Não sei não. Vamos ver. Se eu compro. Tô em dúvida se eu compro um violão ou uma guitarra ou um teclado. Tá tão fácil a minha vida. Muito bem. Ixi, Maria, lá. Trigou o Gabriel. Não só ele vai comprar um violão, como ele vai comprar o meu violão que eu estou vendendo. Ah. Aí é foda. How convenient. Começou. How convenient it is, tá ligado? Tecladinho, caralho. Já faz o Pickles. Já faz o Pickles. Tá você conhece o... O cãozinho dos teclados. Você não conhece o cãozinho dos violão? Que é isso, rapaz? É verdade. Manda, papai. Manda pra nós, papai. Que eu mando pra tu, papai. O tonante? Ficou feliz pra caralho. E agora... Mano, eu acho que violão é mais difícil do que teclado, cara. Não sei não. Tô estudando. Mas e aí, vocês? Como estão mantendo a sanidade? Cara, eu tô querendo estudar outro instrumento. Eu estou estudando baixo, né? Que eu não sei tocar. Diogo já é multi-instrumentista fudido. Não, quem dera, cara. Tô estudando. Ah, Diogo. Não, eu não você sou. Você toca, ó. Você toca violão. Campainha. Bateria. Galinha. Punheta. Ah, pelo amor de Deus. Realmente, nesse sentido, sim. E aí eu tô voltando a tocar bateria, que a gente... Porra, a pandemia deu uma parada com tudo, né? A gente meio que desanima de tudo. O videogame, né? Sempre, né, cara? O videogame acho que ajuda muito nesse momento, então que você tá em casa sem fazer porra nenhuma. E aí chegou agora o joguinho do Homem-Aranha, ninguém nem me encontra mais na internet. Bom demais esse jogo. Porra, mano. Puta que pariu, tá ligado? Eu tô muito viciado. E tipo isso, assim. E você, Gabriel? Diogo, nessa pandemia maluca que eu tenho feito para manter minha cabeça longe da loucura. Bota o Bob Marley aí. Escutar muita música, Diogo. Ah, bom. Muita música. Mesmo, tá ok? Além de ler muitos livros de autoajuda. Aí sim. Assim está sendo a minha querida pandemia. Muito bem. Yuri, eu não sei se você escreveu errado ou se realmente existe essa pessoa no grupo. Yuri Nieto. Existe, pô. O normal seria ser Nieto com I? Yuri, pô, Nieto, pô. O velho Nieto, caralho. Caralho, Nieto. Nunca eu achei que era Neto. O velho Nieto. O velho Nieto. Craque Nieto. Craque Nieto. É, pô. É que, mano, eu não reparo no nome da galera. Isso é foda. Eu reparo mais na foto do que no nome. Qual o lugar favorito de vocês para passar férias? Que eu ainda tenho vontade de conhecer. Mano, do lugar que eu viajei que eu achei top... Foi Mato Grosso do Sul. Não, Campo Grande. Mato Grosso do Sul, eu acho. E aí a cidade é Campo Grande. E eu fui pra Bonito, que era outra cidade longe pra caralho. Lindo. Mas o lugar era realmente muito bonito e animal. E eu tenho vontade de conhecer mais lugares do Nordeste, mano. Porque o Nordeste eu acho foda. Porra, muito bonito. Sim. E deve ser muito legal. E a comida, comida animal, maluco. E vocês? Cara, o lugar que eu mais gosto de todos... Eu sou um cara meio tradicional pra viagem, assim, né? Eu gosto muito de ir pro Rio de Janeiro, cara. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, continua lindo. É, porra. Lá sou fã pra caralho. Já foi algumas vezes. Tô querendo ir também, caçando lugar pra ficar, hein? Cadê? Nossa, lá é bom demais, cara. Cadê a estadia grátis? Os Airbnb é quem que rola, viu, Evandro? A gente fica lá na Copacabana ali, rapaz. Você ali, do lado do Copacabana Palace, tem uns puta Airbnb ali, fudido ali, tá ligado? E barato, tá ligado? Vale a pena, vale a Airbnb pena. Airbnb é a calpa viagem, pois porque, mano, é. Você vai num lugar top e baratíssima de Airbnb, mais barato que hotel. E puta casa fudida, tá ligado? Puta, você tem os cooktop, Evandro. Cooktop? Os cooktop. Meu você Deus. Cozinhar, tá ligado? Os cooktop. E você, Gabriel? Você gosta de ir pro Paraná? Tirar fotinha? Gosto de ir pro Paraná. Vou uma vez por ano. Faz um ano que eu não vou. Esse ano pretendo ir. E além do Paraná, existe uma localidade na qual eu gostaria muito de conhecer devido a uma música do nosso querido Black Alien, onde ele fala assim, ó. Vira o centro do rolê, diversão que encarece o kit, whisky, pó, cigarro, mulher e um carro pra Nikit, tá ligado? Então eu quero conhecer Nikit City. Que você aí que mora no Rio de Janeiro deve saber que é Niterói, meu querido amigo ouvinte. Rio de Janeiro tem muito lugar top, mano. Mano, a ponte Rio-Niterói, carai. Eu já fui pra lá, eu já fui pra Niterói. O bom do Rio é que mistura a beleza de dois mundos. É a selva de pedra maravilhosa e a puta praia sensacional, tá ligado? Sim. Então assim, que cidade maravilhosa mesmo, sabe, tá ligado? Porra, o Rio é muito foda. A gente tem algum ouvinte no grupo que é do Rio de Janeiro? Luana. Não, e tem muito. Não, pior que é o seguinte, eu já falei no bônus, aí a gente fala, aí eu falo isso nos sketches que eu gravo, eu falo, nossa, o Rio é muito foda, eu queria muito morar. Cara, brota aqui em casa um carioca e me dá um tapa na cara, tá ligado? Você tá maluco? É desse, os caras não querem... Queria morar porra nenhuma. Não quer que nós moramos lá nem foder, não. Que lá é foda, que não sei o quê, tá ligado? Porra, eu sou muito fã do Rio de Janeiro. O Kibo, novamente aqui, ó. Essa pergunta também é foda, mano. Se tivesse a chance de saber... Se tivesse a chance de saber como seria o seu fim, motivo e data, mas sem poder mudar, aceitariam? Seu fim, no caso, é a morte. Aceitaria, né? Porque... Tipo assim, como que eu não vou aceitar? Você teria essa curiosidade? Eu deixo do jeito que tá, mano. Então, eu ia falar, mano, não quero saber o jeito que eu vou morrer, eu quero que morra sem saber como eu vou morrer. Porque aí eu não vou ficar com a preocupação, putz. Então, isso que eu tô morrer. Falando, tipo assim... Eu também acho que nunca gostaria de saber, não. Se alguém vem, sei lá, hipoteticamente, o mago do inferno aí, Você lembra aqueles sites que tinha antigamente? Calcule o dia da sua morte. Puta, eu nunca fiz isso, tá ligado? Desde que eu era pequeno, eu falei... Cara, eu ia ficar na noia fudida, mano. É, eu também... O foda é assim, esse bagulho é errado, porque fala assim, sei lá, você vai morrer em 2050, de velhice. E você fala, nós que tá, eu vou aloprar então, já que eu vou morrer só em 2050. É, exato. E aí, nós que tá. Nós que voa, cachorro. Agora se o bagulho fala assim, você vai morrer em dezembro de 2021, aí fudeu mais ainda. Eu tô de boa, deixa do jeito que tá aí. A pessoa deixa que tá calculando, vira e fala bem assim, não precisa ter curiosidade, não. Não, eu quero saber, vai viver, vai. Inclusive, você podia ir lá na casa dos seus pais hoje. Você fala, puta que pariu, tá chegando, então, meu Deus, vou morrer, foda. Não queria saber, não. Ó, momento Kirby Show. Outra pergunta que o Kirby mandou. Qual o comfort food de vocês? O meu é lanche, que a gente chama, tá ligado? O que é lanche é muito, muito abrangente, Diogo. Meu é pizza. Eu amo, cara. Mas o que é lanche, caralho? Lanche é muito genérico. O lanche que dizem é o sanduba, tá ligado? Subway. É meu Subway, comfort food. Pão com presunto, é lanche? Não, sanduíche. Do Chaves. Sanduíche, é x-tudo. O regaço, aí sim, deu vontade de comer um x-tudo. Leproso. X-tudo é lanche? É lanche. X-tudo é hambúrguer, Diogo, não é lanche. Não, mas x-tudo tem tudo, cara, não tem só hambúrguer. Então, mas... Tem milho, Diogo gosta de milho. Então. Tem milho, gosta de milho, tem milho, tem... O que mais tem no x-tudo? Tem pão, é que eu não tô lembrando os ingredientes. Tem bacon. Tem bacon. Alfafa. Alfafa? Alfafa. Alface, caralho, eu falei alface. Alfafa, chamou o cara de jumento na cara dura. Alface, caralho. Esses caras, tio... Tem bacon. Tem bacon. Alfafa. Alfafa. Ai, mano, o meu com facilidade no momento atual é a gloriosa tapioca. Tapioca não, hein? Não. Meses. Não é foda, o cara que... Fiscal de lanche, pô. Fiscal. As caras perguntam, não, qual que é o lanche mais da hora? O cara olha dentro da minha lata e manda um... Tapioca. Tapioca. Ah, vai tomar no seu cu. Tapioca é o caralho. Chefe, se você come tapioca zoada, eu não posso fazer nada. Tapioca é foda, cara. É SD. Todo dia eu como uma folhinha de tapioca. O cara vem com... Todo santo dia eu como tapioca. O cara olha pra mim e fala tapioca, caralho. Vai se fuder, não tem como. Não, não, e você come pizza todo tá dia? Bom. Tô curioso agora. Você, Gabriel, qual que é a sua? Não, ele falou que mesmo? É pizza. Você come pizza todo dia. Pô, pizza, cara, é boa e velha pizza. E tá pesando 30 quilos. Uma porra de tapioca. Tá mentindo pra mentiroso? Já tomo logo aquele pós-treino, fi. Não, então, mas me explica. Como que você come pizza todo dia e tá pesando 30 quilos? Chefe, é que eu faço muito cardio, tá ligado? Aham. Uhum. E aí acaba perdendo peso, certo? Você come pizza todo dia da sua vida. Porra. Mano, o cara mente no caminho vermelho. Isso que é bom. A CPI tá aí pra mostrar, né? Entendi. Cara, sou fitness flexível. Cara, é foda. Cara, é fitness foda. Fitness flexível. Cara, é foda. Cara, eu vim falar, mano, pizza. Acordo com uma pizza. Você vai ver uma foto? Parece uma vareta, cara. Ontem mesmo, caralho. Acordei, fui logo na feira. Cheguei, aí, chefe, me vê uma... Me vê uma pizza. Vê aquele pastel, vê aquele pastel lá de queijo. Aí a moça falou, ih, caralho, não tem pastel não, de queijo, não. Não, tem pastel de pizza, caralho. Só tem pastel de pizza. Aí fui logo, comi um pastel de pizza. Firmeza. Cheguei em casa, pá, minha mãe falou assim, ah, vai na padaria comprar um café da tarde pra sua avó. Cheguei lá, aí tinha croissant, né? Eu falei assim, ó, quero croissant de quatro queijos. Tem croissant de quatro queijos não, só tem de pizza. Aí eu, então beleza, vê esse croissant aí de pizza aí. Firmeza, duas pizzas no dia. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Chego na pizzaria à noite, alô? Queria duas esfirras de calabresa? Tem calabresa não, senhor. Só tá tendo pizza. Falei, cara, então vê duas esfirras de pizza, carai. Quantas pizzas já deu no dia? Dois, nenhuma. Quatro. Você só comeu um monte de coisa, sabor pizza. Não, porra. Comprei um salgadinho torcido do quê? Sabor pizza. É, caralho. E aí, o nosso bônus hoje tá terminando em pizza, né? Essa, é. Querido ouvinte. Tu termina em Mano. Pizza, porque nós somos o Brasil, né? Tu termina em pizza. Muito obrigado, amigo ouvinte. Respondemos quase todas as perguntas. A maioria de vocês são muito lindos e legais. Continue mandando perguntas. Nem todos. Não, não falei quem. É igual do nosso lado aqui. A maioria de nós três são muito bonitos e legais. É verdade, é. É, a semana que vem tem mais. Valeu. Lave as mãos e tome a vacina. Tchau.